Para o táxi Gol 1173, o POB 139, está alternando Galeão, autonomia 4 horas e 8. 1173, autorizado o táxi, Pátio 1, táxi sua Índia, chame pronto, ponto espera. Pátio 1, Índia, chamada pronto, ponto espera, Gol 1173. Volta 3, 520, ponto espera, Gol 10, pronto. Volta 3590, ponto espera. Descente, está autorizado a linha de colar 1-0, vento 360 graus, 04 nós. Altímetro 1013. Altímetro 1013, linha de colar 1-0, está 3520. Telefone, ponto de espera, dando zero, pronto, Gol 1173. E mantendo zero, Gol 1173. Ali mantendo zero, 1173. 520, decolado aos 30, chama o controle, se mudou, 120, décima 8, meu voo. Tenente, vai chamar 3520, uma boa noite. Gol 1163, autorizado a linha de colar, vento 010 graus, 04 nós. Autorizado a linha de colar, Gol 173. 0 decolou na saída Fuca, passa 1500 pés. Então, 3520, bom dia, contato a decolagem, suba via Fuca para nível de voo 370, passando 2000 pés e vou direto Jamo. Ah, ok. Passando 2000 pés, autorizado Jamo, sobe via para o 370-3520, obrigado. Então, 3896, deixa 2000 pés, autorizado o final do procedimento, ele acha que foi. Estabelece reposta no curso localizador. 2000 reposta na localizador, ele acha que foi. Chamei 6258, completo, chame torre 1 no 8 decimal 95. Chamei 62. Segundo tráfego avistado, pista 10, altímetro 10, 13, pouso autorizado, vento 020 graus, 04 nós. Com 1173 do colo 232, chame Salvador agora em 20.8, bom voo. Salvador, Gol 1173. 173, contato a onda. Colagem sob a via São Vono para nível de voo 360. Via para o 360, 1173. É possível coordenar a módica para o 1173? O 1173 vai na prova de Meda. Meda, 1173. Né, 6258, Solos 35, livre na Fox, táxi Alfa, Juliette, portão 02. Localizador. Bom, 38 no meio completo, chame torre 1 no 8 decimal 95. Chame Recife, 125 decimal 45, caso negativo, 126 decimal 85. A secundária é 126 85? Afirmativo. Ok, obrigado, bom dia. Uno 73, chame Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1, e solicite a prioridade motiva. Ok, a secundária 251 e a primária 12585? 128 decimal 35. 2835, obrigado, bom dia. Patrão. Precisado do pouso no 0732 no Neto. Patrulhoso, nome é só os 41, táxi Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette, 1-1, tá 3-2-1. 1, Guarulhos, 360, autoridade Serra Bravo, Gol Romeu, via Pedro 110 até Taubaté, nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda Motiva, decola da 110, primeira curva direita, transponde a 5114, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Leda Motiva, decolagem da 10, curva direita 5114, 1101. Gol 1161, o cotejamento foi correto. Forte pronto para o pushback e acionamento. Informo que a informação em curso é a ECO. Afirma, assistente da ECO 360, tá? Reportar push e acionamento. Torres Salvador, bom dia, 3601, informação Eco, pronto para cópia da autorização. Informação em curso Eco, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Peso Lula no 0, por base, Peso Lula no 6, após Mão, após segue conforme rota do plano de voo, nível de voo 360, saída Sambo 1, após voa Leda, após Motiva, decoladão no 0, primeira curva, direita, transponda 51, 16, frequência do controle Salvador, 120.8. Saída Sambo 1, Leda, Motiva. 360 aprovado para São Paulo via Pesulu no 0, por base Pesulu no 6, após Mua, após conforme. Decolagem no 0 na Sambo 1, Leda, Motiva. Curva de direita após decolagem da 1 no 0. 51116, transponde, controle 120.8, TAN 3601. Tô 3601, correto, reporte pronto para o push back, acionamento, portão 05. Reportar quando pronto, tá 3601. Autoridade do pushback, acionamento, portão 08, reposta pronto, táxi. Para táxi, é